ódio. O jogo é pra quem pode, não me vejo nesse pódio. Essa porra me incomoda, foda. A minha direção é turbulenta e acorda. Tá se enrolando no pescoço, osso. Eu tô no fundo do poço, tô me sentindo um nojo. Um monstro veio de novo, remói tudo que ouço. Remói tudo que falo, remói tudo que faço. E não é fácil, mas a merda é experiência. Então deita aí, tenho coisas pra testar. Cortes, costura, 48 linhas na cabeça. Depois da 12, sujei pedaços sobre a mesa. Veja, esse é o resultado que me alimenta. É o instinto vil, te deixa alerta para um tiro. Não sei se saca, pois se perde meio a tantos risos. E eu sou errado porque resolvi me prender nisso. Tá feito o trato, vamos ver quem sobrevive. A pilantragem fez o céu a sacanagem. Neste deserto não tem guia, só miragem. Tanto nada, mas eu vou deixar mensagem. Minha vida é curta só pra quem não sabe usar. A pilantragem fez o céu a sacanagem. Neste deserto não tem guia, só miragem. Tanto nada, mas eu vou deixar mensagem. A morte é longa pra quem veio pra jurar. Juro, enjoei, de nada sei. O certo pelo certo tá ficando cada vez mais duvidoso. Tô cada vez mais louco, sem nem ter substâncias. Ficando mais distante, não dá pra ser como antes. Nesse país de poucos, necessito do troco. Se sair pela culatra, juro, império pega fogo. E por enquanto escrevo socos, guardo eles no meu bolso. Toquei no meu remorso, lembrei, não tem socorro. E disse eu sei muito bem. A miséria é decretar, não se viver de ideais. O seu cargo não me cabe quando só vou ver dinheiro. Tô grosseiro, como é diferença pro resto do mundo inteiro.